Operador, bom dia, TAM 3520, gente da informação Delta. TAM 3520, ajuste no 013, está pronto para cópia? Pronto para cópia, TAM 3520. Pesado Salvador, Aracaju, rota direta, nível de voo 190, saída é Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Decola pista 1-0 com primeira curva à esquerda, o transponder é 5174 e o controle Salvador 120.8. TAM 3520, autorizado nível 190, conforme rota do plano. Saída Puca, transição Jamo, após Jamo voa direto para Caju. Decola da 190, primeira curva à esquerda, transponder 5174, controle 1208. Correto, chame pronto para push back acionamento, TAM 3520. Já está pronto para push acionamento, TAM 3520. Autorizado, chama para o táxi 3520. Autorizado, chamará para o táxi 3520. Boa, voo 1897, descendente da Tisa, aterrização Guarulhos, por gentileza. No 817, informação Delta, ajuste no 093, pronto para cópia? Escuta cópia. Autorizado, Salvador Guarulhos, via Pesulu 16, pós direto BHZ, pós direto Trivia, pós Trivia direto Poços de Caldas. Nível de voo provado 360, saída Dael, Leda, pós Leda, Bridge, onde Interceptor via. Decoda pistão 10, primeira curva direita. Transponder 5403 e o controle Salvador 120 decimal 8. 360 via roda do Cândido, da Helena Bridge, 5403, 208, o controle voo 1897. Acho que eu fui mano aerovia Pesulu no meio, ok? É o Pesulu no meio, confirma. Correto, tinha pronto, gol no 8 no 7. Seria. Torres 3520, pronto para o táxi, PLB 86, 1h50, Recife. Cruzar táxi para a direita via Índia, no ponto de espera da pistão no 0, reporte pronto, ajustando 1013, TAN 3520. Autorizado, chamada pronto, 1013, ajuste, TAN 3520. Correção 3520, pronto para o ponto de espera. TAN 3520, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento de 030 graus com 3 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, TAN 3520. Bom voo, dia. Latam 3520, decolada hoje 23, controle agora 120 decimal 8, boa viagem. 1208, boa noite, Latam 3520. Controle Salvador, boa noite, Latam 3520, transfere. Cinco dois zero, contato radar, suba nível 190. 190, TAM 520, chame centro Recife, frequência 12545. Recife 12545, 3520, bom dia, bom trabalho. Boa noite, no 7, autorizado, chame para o táxi. Chama na táxi. Tan 3399 no 05, cliente da Delta, Copa Guarulhos. Tan 3399, pronto para Copa? Afirmativo. Prezado, Salvador Guarulhos, via Pesolu 16, pós BHZ, pós direto Trivia, pós direto Poços de Caldas. Nível de voo aprovado 360, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Decola da pista 10 com primeira curva direita, transponder 5405 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 360, saída da El, Leda, Bridge, apesulou 16, BHZ, depois Trivi, depois Poços de Caldas. Decola da 10 com curva direita, posse, transponder 5405, controle 108, TAN 3399. Correto, chame pronto, TAN 3399. Camará, obrigado, TAN 3399. Gol 187 para o táxi, tem 165 a bordo, 4 horas, siga Leão. Autorizado táxi à direita, via Índia, no ponto de espera da pista no zero, reporte pronto, ajuste 1013, gol 187. Vai estar a cor de espera, no 7. Boa noite no 7, autorizado, alinhar e decolar pistão 10, vento de 030 graus com 3 nós. Alinha e decola, boa noite no 7. Oi, boa noite, o TAN 3399 no 5, pronto para o Chubeck acionamento? Autorizado, chame para o táxi, TAN 3399. Livre chamará o TAN 3399. Gol 1817, decolar 236, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom. Controle, uma boa, gol 1817, tá passando 2000. Bom dia, gol 1817, contato radar, suba e mantém nível 360, o Rui Dael. 360, Dael.